comigo pra sempre. Você é isso para mim. Amigo pra sempre. Você é isso para mim. Não percebi o que era certo e estava ali. Virei as costas, tentei esquecer, é. E você viu um mundo novo e mostrou a mim. E me ajudou a ver tudo assim. Como uma estrela à luz do dia, ou um diamante na noite. Sua luz estava escondida, siga meu sinal. Amigo pra sempre, você é isso para mim. Amigo pra sempre, você é isso para mim. Toda amizade é testada. Diz que é sincero, mas eu duvido. Uma palavra e tudo muda. E de repente voltamos a ficar amigos. Como uma estrela à luz do dia, ou um diamante na noite. A luz vai brilhar quando a hora chegar. Amigo pra sempre, você é isso para mim. Isso para mim, amigo pra sempre. Você é isso para mim, amigo pra sempre. Você é isso para mim. É tudo para mim.